Checklist, o seu podcast com as nossas recomendações semanais. Eu sou o Thiago Souza e diretamente do nível do mar, Fernando Neto. E aí, galera, vamos nessa aí. E do outro lado do mundo, Alexandre Leite. Salve, salve, galera. Muito bom, galera. Vamos lá. Se preparem aí nas suas cadeiras, nos ônibus, nos trens, no metrô ou na sua casa, que já vai começar o programa. Bom, amigos, hoje vamos continuar aqui a nossa sequência de recomendações, não tanto recomendações, né? Na verdade, assim, a gente, às vezes... Às vezes a gente recomenda algo e a galera acha que a gente recomenda como se fosse só o melhor da nossa vida. E nem toda recomendação é assim, né? Às vezes você recomenda algo porque tem um ponto específico que é bom, não é? Sim, sim, de fato. É mais ou menos, né? Sim, tipo, por exemplo, quando eu recomendo alguém ir no Habib's, eu não recomendo a pessoa ir no Habib's porque vai ser a melhor experiência da vida dela. Mas... Mas talvez vai ser a mais barata. Meu Deus, ele pôs o Habib's de parâmetro. Porra. Tá, é, tem isso mesmo, né? Sim, cara, qual o problema do Habib's? Problema nenhum. Ragazzo, mano. Ragazzo é top de linha. Ragazzo, principalmente aquelas cozinhas onde fica todo mundo suado, fazendo tudo ao mesmo tempo. Melhor coisa. Só antes da gente começar o nosso tema aqui pra valer, vamos fazer uma parada aqui, ó, rápida. Papum. Alexandre. Ragazzo ou Habib's? Aí, mano, você colocou na linha, hein? Ragazzo, mano. Ragazzo. Fernando, Ragazzo ou Habib's? Habib's, não? Ah, entendi. Eu fico com o Bibigazzo. Bibigazzo. <Merda. risos> Ai, meu Deus, eu quero morrer, porra. Ragazzo, tipo, meu, uma pegada que nenhum outro tem. É, isso. Ele não tem as coisas, mano. Tem uma pegada que nenhum outro tem, um garçom que te massageia, é isso? Alexandre, por que você prefere o Ragazzo? Ah, mano, porque é o seguinte, quando uma vez foi eu, minha mãe e a minha mina, foi umas 9 horas, a gente tinha chegado, mano. Aí não tinha, pensei, sabadão, 9 horas da noite, não tem, normal, né, porque já pediu o dia todo. Aí teve acho que na semana seguinte, foi eu e a Ana, meio-dia, mano. É, comer um prato pra depois ir no cinema. Falei, agora tem, né? Porque meio-dia deve estar chegando as coisas agora. Uhum. Mano, uhum. Não tinha também, velho. Caralho, mano. Mas nunca tem nada aqui, velho. É o cardápio deles, mano. Faz parte. O cardápio... Mano, tanto... Bizarro, velho. Tanto que ele... É... Minha mãe, ela foi pedir um suco de morango com leite. Não, com água só. Com água. Aí a moça falou que só tinha com leite, não tinha com água. Eu falei, como assim, mano? Quem contou essa história fui eu, seu maluco. Eu acho que não, mano. Eu que fui, mano, então a gente passou pela mesma experiência. Caralho, mano, foi no Tatuapé, velho. Não, eu fui no Habib's uma vez aqui em Santo André e não tinha, mano, suco de morango com água. Aí o cara quis me falar que só tinha morango com leite, aí eu falei, jovem, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você abre a torneira, sai o quê? E aí ele ficou meio assim e tal, e não me respondeu. Mas eu passei por isso também, cara. Muito bom. Bom. Que merda, que merda, que merda. Oh. Vamos lá, amigos. Hoje a gente vai falar sobre filmes. E não são os filmes que talvez a gente recomendaria de cara como um excelente filme. Pelo menos o filme que eu trouxe aqui pra gente comentar não tá nem no meu top 20, eu acredito que talvez ele entre aí no top 20. Não sei o de vocês. De vocês, vocês recomendariam aí, tipo, num top alguma coisa? Não. O bicho tá lá embaixo, hein, mano? Caramba, mas eu vou falar que eu gosto do que você vai falar, hein, Alexandre? Não, é da hora o filme. Gosto bastante, mas bom... Daqui a pouco você já fala. Vamos só explicar pro pessoal que tá ouvindo aqui essa história e não tá entendendo nada. Hoje a gente vai recomendar personagens que são muito bons, personagens que são foda, mas em histórias que não são tão bacanas. Histórias que são de ruim, numa escala de ruim a merda, você escolhe onde elas vão ficar. Então, é bem por aí. A nossa ideia é mostrar pra galera que mesmo em histórias não tão legais, existem boas recomendações, existem personagens que vale a pena conhecer, vale a pena, às vezes, assistir esses filmes pra ver como que, às vezes, o trabalho de um ator, às vezes o trabalho do roteirista, ou até mesmo daquele cara que criou o personagem, pode trazer algo de bom no meio de um lamaçal de cocôs cinematográficos. Meu Deus, ele foi pro esgoto nessa conversa agora. Não, colocou na vala, né, mano? Sim, sim. Exatamente. E pra começar, vamos lá, Alexandre, em ordem alfabética hoje, né? Já que você tem a letra A, começa por você aí. Qual filme que você trouxe pra comentar com a gente e que personagem você recomenda que a galera conheça mais? Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Oh? Então, eu vendo trazer eles o Kurt Russell no, mais ou menos, Fuga de Nova York. Ah, muito bom, cara. Eu gosto de Fuga de Nova York. Então, ele tem a pegada, mas só que, meu, ele tem umas, tem umas cenas que é muito galhofa, mano. Aquela cena que vem o tsunami, tipo, ele pega uma prancha e começa a ir junto, mano. Tipo, essa parte, nossa, já pro lado, nossa, só tem o Venom, mano. Ainda bem, mano, porque dá uma vergonha, mano. Ah, cara, mas, pô... Fuga de Nova York, legal, cara, legal. Realmente o filme tem uns problemas sérios, né? A gente tem que ser sincero. Mas o que você traz de bom dele aí? O que você trouxe ele? Que personagem bom que tem nele? Ah, o próprio Kurt Russell, nesse filme, nossa, ele tá com um aspecto muito foda. Tanto que eu sempre imagino, né, tipo, o filme Metal Gear. Né? Eu não sei se ele vai sair mesmo. Mas o Kurt Russell ia ser, tipo, o Big Boss, sim, certeza, mano. Ele é a cara do Sim, sim, total. É engraçado que quando você vai no Google e coloca Fuga de Nova York, uma das primeiras comparações que aparecem aí mas, é dele, né? Com... Mas é, Fernando. Ele é muito idêntico, mano. O Hideo Kojima usou essa referência claramente aí de propósito do Snake Plissken, né? Tanto Fernando, que qual que é o nome do personagem no Metal Gear Solid? O nome do personagem que a gente joga? Ah, eu perguntei pro único cara que não jogou aí, Alexandre. Tem que jogar. Olha aí, mano, colocando a fogueira. É, pô, mancada, cara. Eu não sou um conhecedor de Metal Gear, mas eu fiquei bem curioso desde que a gente tem conversado sobre. Você deveria já conhecer, cara. Vale a pena sim. Né? Ah, nossa, que verme que eu sou. Desculpa aí, eu vou me cagar ali inteiro e morrer. Alexandre, faz o que o Fernando não fez aí. Qual que é o nome do personagem do Metal Gear Solid? Faz o que o Fernando não fez. Na puta. Então, no Metal Gear Solid 2, né, quando o Snake, ele dá pro morto, ele volta, mas só que com outro personagem, com outro nome. Ele volta como Plissken, que é o mesmo nome do cara. Exato, do e no Kurt filme... Russell, no filme. Homenagem, e no filme, claro, o personagem do Kurt Russell chama Snake Plissken. Então, eles são Snakes desde o começo lá no Metal Gear, também como uma homenagem aí ao Kurt Russell no Fuga de Nova York, cara. Muito bom. Maneiro. Olha, é muito bom mesmo, né? Legal, cara. E não é só isso também. Diga aí. Então, tem uma... Metal Gear 1... Não. Metal Gear do 8-bits. Tem a capa dele, né? Você for ver a capa e comparar com o filme do Terminator, ele é a carinha daquele cara Reese. Mano. Exatamente. Tem essa polêmica aí. Mas assim, né? O Kojima nunca declarou essas inspirações, mas também não tem como negar, né, cara? Que é exatamente igual, cara. É igualzinho mesmo. Exato. Muito bom. É quase, cara, aquela história da Ellie do The Last of Us, né? Se a Ellen Page não sendo, né? Tal. Sim, exato, cara. É a mesma parada. A galera que tá ouvindo a gente aí, só colocar assim, ó, no Google, Snake e Terminator, que você já vai entender o que a gente tá falando. Fernando, vou mandar pra você no chat aqui, ó, a imagem, você vai ver o quão parecido que é, cara. Olha aí, ó. Deixa eu jogar o link aqui pra você. Se liga. Você vai ver na sua esquerda a capa do jogo e na direita, tipo, a imagem do filme. Abriu aí? Tá abrindo. Caralho! Muito foda, né? É, cara, chupinhadaço. Mano, caralho, é muito parecido. É, porra. Cara, ele não tentou esconder em nada, cara. Até a sombra na parede é igual, cara. Que louco, cara. Muito maneiro, velho. Pô, eu acho muito legal quando tem esse tipo de referência, assim, mano. Mesmo que não assumida, né? Sim, pra quem é fã, já entende de cara, né? Pra quem conhece, é verdade, saber, é maneiro. Exato. E a... Pô, da hora, Alexandre. Da hora, né? Então, o Cutting Hustle é da hora, né? Tipo, você vê na sexta da tarde com a família, mas vê de novo, puta, já não sei se você vai conseguir. O Thiago curte, acho que ele vê aí umas duas, três vezes na sequência. Uhum. Mas eu mesmo, o filme é bom, mano, mas... Tipo, tá lá embaixo, na lista, não tá, não é dos top 10, não. Saquei, você já assistiu esse filme, Fernando? Não, mano, não. Caramba, o Fernando não joga, não assiste. Esse filme... O que acontece, cara, com você? Pô, cara, é que eu tive que vender latinha por muito tempo e fiquei ocupado com isso. Ah, entendi. Cara, eu, assim, Alexandre, eu gosto do filme, cara, mas porque eu já vou assistir ele sabendo que ele é galhofão mesmo, sabe? Eu não espero nada muito grande ou inspirador, não, cara. Mas eu gosto, acho maneiro, cara. Mas assim, acho que é de comum acordo pra todo mundo aí que não é um filmaço, né? É, só pelo aspecto do filme, de fato, não dá pra esperar um clássico, assim, né? Sei lá. Exatamente, exatamente. É, não é mesmo? Pô, da hora ali, mas eu acho que você foi light, viu, cara? Eu vou falar agora aqui o filme que eu vou recomendar a galera assistir... Que eu não gosto muito dele, eu acho que ele tem sérios problemas, acho ele bem fraquinho, pra falar a verdade. Mas ele tem um personagem muito bom pra mim, então é um personagem que deveria sair desse filme pra outros lugares. Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Oh? É um filme bem curioso porque ele tem um nome aí que em Portugal ficou bem engraçado. E eu vou falar do Ender's Game. Ou em português, Ender's Game, O Jogo do Exterminador. Já assistiram esse filme? É aquele do moleque do Ender's, né? O personagem principal é o Ender's. E é um filme que se passa no futuro. Ele passa aí depois do ano 2100. Mas é tipo assim, no ano 2086 rolou uma invasão alienígena na Terra. De uma raça chamada Formix, né? E a humanidade depois vai se vingar contra os caras, entendeu? E aí, esse primeiro filme, porque esse filme é baseado numa série de livros, se não me engano, sim, são 6 livros, cara, e tal. Mas esse primeiro filme conta a história praticamente do primeiro livro, com alguns elementos do segundo. E você vai acompanhar o personagem que o Asa Butterfield interpreta. Eu acho muito bizarro o cara ter o nome Asa Campo de Manteiga, sei lá, mas ok. É o quase Homem-Aranha aí. Exato, que eu achei que ele ia ficar com o papel do Homem-Aranha, hein, by the way, mas, né, passou. Passou, mas ficou bom pro Tom Holland aí, tá bom. E, cara, esse filme, ele não é bom, cara. Pra você ter noção de como o filme ele tem problema, é um filme que tem o Harrison Ford, e o Harrison Ford não tá bem no filme. Nossa, pra ele não tá bem. Ô, louco. É puta dor de barriga, né, mano? É quase como, né, eu acho que não chega a ser igual, mas é como se tivesse, tipo, um filme com Morgan Freeman que não vale a pena assistir. É, tipo isso, cara. É bem por aí. Tipo isso. Tem a Viola Davis, que a galera hoje aí idolatra, né, meu tal. Deus, cara. Tem muito ator bom, muito ator bom nesse filme. E o filme é muito problemático, cara, tem muitos problemas. Tem o Ben Kingsley, ô Fernando. Tô ligado. Ben Kingsley, cara, ele faz até um papel mais ou menos, só que o personagem do Asa Butterfield, que é o Andrew Wiggin, né, que a galera chama de Ender, ele é muito legal, porque é como se fosse um moleque muito crânio, muito inteligente, sabe, esses meninos prodígios, e até aí seria qualquer história normal de menino prodígio, mas a galera força ele a ser um gênio da guerra, entendeu? E o Asa Butterfield consegue interpretar muito bem o conflito que é uma criança usando toda a inteligência dele pra guerra, cara. E é muito legal. Uhum. Se tem uma Caralho. Das poucas coisas que eu gosto desse filme é o plot final dele. Não vou falar aqui o plot final dele, principalmente pra vocês aí, vou deixar vocês assistirem. O plot final dele é muito bom. Só que assim, são 10 minutos bons, muito bons no final do filme. Depois de mais ou menos 1h15 de filme bem ruim, tá ligado? Caramba. Mas eu acho que eu tô sendo bem mais polêmico, porque tem muita gente que gosta desse filme. Cara, mas ele é muito ruim, ele é muito ruim. É, pela crítica aqui que eu tô vendo dele, ele tá entre os, tipo, de 10, ele tá com 6, quase 7. É, exato. É, tipo, na média ali, né? Sei lá, é um filme que vou ser bem honesto, que eu não senti interesse em assistir, até pelo... Fernando, Oi. Fernando, seja honesto nesse momento. Ah. Seja honesto, fala aí, pô. Então, o quê? Eu menti, caralho. Não, é um filme que, assim, eu não assisti porque eu... O próprio público que assiste esse tipo de filme não me atrai, assim, sabe? Então é um filme que eu fiquei com um preconceito desde o início, assim, entendeu? Aí eu acabei não assistindo por puro preconceito, de fato. Olha o preconceito vindo, moleque. Olha o preconceito vindo. Mas... Preconceito vindo. Mas ainda assim, sei lá, não é uma coisa que eu... Sei lá, vomitaria como eu vomitei quando assisti Jogos Vorazes, mas... Olha, polêmica, hein? Não vamos entrar mais polêmica, não. Polêmica. Será? Pum, será pum, que pum, o Fernando vai falar só, dos Jogos Vorazes, que é um filme ruim, mas a Jennifer Lawrence é bom? Não sei. Eu acho que é isso. Mas pode ser que ele mudou agora, porque eu falei isso. Não sei. fala aí. Não, então assistam pra vocês me falarem o que vocês acham do filme aí. É bem bacana. Esse personagem aí, o Ender Wiggin, é bem legal. Apesar do filme ser meio ruim. Mas já que você tá falando aí, Fernando, qual filme que você vai trazer pra gente? Qual personagem? E justifique sua resposta. Ok, olha... Tem a ver com a Jennifer Lawrence, porque é do universo X-Men, né? E eu vou falar sobre o que vai lembrar muito o nosso podcast passado, né? Mas eu vou falar do filme do Wolverine, né? Wolverine X-Men Origins. Que merda, hein? Oh. Essa e... grande bosta. Esta grande fezes de vaca aí, né, mano? Mas é... É complicado, mano. É um filme que, assim, o Wolverine, ele é o personagem mais carismático, né? E aí a gente esperava um grande filme, e não teve um grande filme, como a gente chegou a conversar. Mas tem a atuação do Liev Schreiber, que faz o Dente de Sabre, e eu achei, dentro do que ele pôde, né? Dentro do que a Fox permitiu, uma atuação muito maneira dele, tá ligado? Eu achei ele legal, bem cretino, assim, como vilão. E isso foi muito bacana ver que ele... Porque o Wolverine, ele é o Hugh Jackman e a gente tá acostumado a ver e sabe que o Hugh Jackman se sai bem com filmes ruins. Agora, quando chegou um cara que conseguiu ser um vilão à altura, mesmo pra um filme ruim, ser um cara ali que... bate de frente com ele, né, e provoca ele, principalmente ele, de formas que você vê ele ficar puto tal, e ser parte de um grande elemento principal aí da história, é muito bacana. A atuação do cara é admirável, entendeu? Você vê ele atuando e você acha maneiro ele atuando. Sim, da hora, cara. Ó, não sei se você tá sabendo, mas o Liev Schreiber. O Liev Schreiber, ele tá confirmado agora no Wolverine 3, viu, mano? Ah, é? Sim. Ah, é? Não sei aonde. Eu não sabia, não, cara. Ele, porque o filme já tem 500 vilões, mas tá confirmado lá, cara. É, então, ele se saiu tão bem, né, com esse papel, que mesmo o filme tendo caído no desgosto dos fãs, nas HQs, a aparência, por exemplo, do o Dente de Sabre mudou em vários universos, assim. Né? Aí passou a ser uma aparência mais próxima com a dele, porque ele se saiu bem, né? E isso acontece no universo Marvel, né? Como aconteceu com o Nick Fury, né? Com o Samuel Jackson. Sim, pode crer. Agora, já que a gente puxou aí novamente o Wolverine, hoje acabou de sair o trailer, rapidinho aqui. O que você achou do trailer, Fernando? Curtiu, não curtiu? Rapidão. Cara, gostei muito. Trilha sonora de Johnny Cash, que deu um tom maravilhoso pro trailer, né? A trilha sonora é sensacional. Pode crer. Gostei muito. Você já pega as referências do velho Logan logo de cara, mas a gente já sabe que eles vão trabalhar em cima daquele universo, então a gente já fica um pouquinho apreensivo, né? Ale, mas acho que vai ser maneiro. Da hora. Ale, você viu o trailer? Eu vi hoje também. Eu achei, tipo... Curtiu? Curti, porque ele é meio pesado, né? Tipo, ele não é ação frenética. Eu creio que ele vai ter, né, aquela ação. Ele tem que ter, né, porque é o filme do... O Wolverine promete ser barra 18, né? Mas ele é meio pesado, ele tem o Xavier, mano. E tem uma cena lá que parece ser bem intenso, né? Acho que ele vai ter um clima um pouco diferente. Sim, o Xavier tá da hora. Tá, e tá... meio velho, né? Tipo... E lançou tipo dois trailers. Não sei se vocês chegaram a ver que um é, mostra uma cena de ação normal e o outro ele fura a cabeça de um outro cara. Ah, então esse eu não vi. É, a diferença foi o trailer foi pra alguns países, isso, né? Por exemplo, aqui no Brasil não teve a, essa parte da cabeça e tem uma cena do Xavier que eles cortam as armas ali que estavam apontadas pra ele e tal, né? Cara, eu curti o trailer, mas não mexeu muito na minha expectativa, não. Eu ainda acho que o filme tem mais chance de ser ruim do que bom, sendo bem sincero. Eu vou continuar com essa expectativa, porque eu quero muito que esse filme me surpreenda, tá ligado? Eu queria muito, muito, muito que esse filme fosse bom de sair do cinema. Caramba, teve um filme bom do Wolverine sozinho, tá ligado? Mas não sei. E agora, assim, continuando falando do Wolverine, Checklist acertou várias coisas que a gente comentou no último cast, hein, Fernando? É, cara, mandamos muito bem, viu, mano? Mandamos muito bem. Sim, sim. A galera que, por exemplo, que ouviu o cast já pegou a HQ do velho Logan pra ler, já tá por dentro do que tá rolando aí, foi bem maneiro. Sim, galera. E a galera que não, que ainda não leu, meu, corre lá, é uma HQ excelente, como a gente falou no último cast, talvez uma das melhores da Marvel, e vale muito a pena você assistir pra você conseguir entender grande parte do que vai acontecer aí no próximo filme. Sim, total. Pô, da hora. Muito bom, galera. Fê, mais alguma consideração aí sobre o Lef, sobre o Dente de Sabre? Cara, não, man. Eu basicamente já disse que o ator é excelente. Foi muito legal ver ele como Dente de Sabre. Se você não assistiu o X-Men Origins, né? Esse foi o primeiro filme do Wolverine solo. É um filme de ação com muitas explosões, os executivos pedindo tudo aquilo, né, que eles querem ver pra render o dinheiro deles, mas ainda assim você vai gostar de ver o cara, que ele manda bem. Sim, pode crer. Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Pô, da hora, galera. Então temos três recomendações muito boas aí, muito, muito bacana. A gente tem, pra começar, Fuga de Nova York, com o nosso saudoso Snake Plissken. Temos Ender's Game. Em Portugal, Ender's Game ficou como O Jogo Final. Olha que maneiro. Oh, que bom, hein? Auto-explicativo, nossa, né? Nossa, mano, essa literalidade de Portugal é muito escrota, velho. Muito bom. Mas assistam, porque apesar do filme ser bem fraco, tem o Ender's lá, que é um personagem maneiro. E por último, porém não menos importante, o Wolverine Origins aí, com o nosso Dente de Sabre, Liev Schreiber. Muito bom, cara. Acho que são três recomendações que vale a pena a galera correr atrás, porque esses personagens são personagens fodas, mas infelizmente estão em histórias ruins, né? Cagados, né? Acontece. Exatamente. Muito bom, galera. Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Oh! Galera, antes de mais nada, né, é importante aqui a gente agradecer mais uma vez todo o suporte da galera que tá ouvindo o Checklist, sim, tá curtindo o nosso podcast, tem se divertido com a gente, muito bom de verdade mesmo. Cara, nós só temos a agradecer, porque isso aqui a gente faz por puro coração, a gente gosta de fazer isso, né, o que é o mais importante, o que torna esse trabalho mais divertido, e ver vocês se divertindo com a gente, ou como a gente mesmo disse, se vingando do tédio, é de dar prazer pra gente, assim, muito obrigado de verdade. Da hora, muito bom. Com certeza. Muito bom. Além de agradecer todo mundo aí, né, que tá indo lá no Facebook, compartilhando os casts, comentando com os amigos, tem gente que tá passando pra um, passando pra outro, e a galera tá ouvindo, tá curtindo, a gente tá recebendo bastantes feedbacks, ou bastante ai, feedbacks. Meu Deus, ele foi invadido pelo espírito do Mussum. E tá bem, bem bacana mesmo, galera. Eu só tenho que agradecer vocês. Galera, sabe onde achar a gente? No Facebook lá, nossa página, né, Checklist Podcast, o blog também, Checklist Podcast. Estamos também no Twitter agora, galera. Olha aí, a galera que usa o Twitter, só procurar lá, Checklist Podcast, você também vai encontrar a gente lá. Mandem feedbacks, mandem dúvidas, mandem sugestões, né, mandem o que vocês estão curtindo, o que vocês não estão curtindo também. E a galera pode fazer o cast com a gente, não é verdade? Sim, sim. Aliás, todas as melhorias vieram dos nossos... Aliás, dos feedbacks de vocês, né? Exatamente. Nada impede de você ir lá e comentar também o que você achou. Deixa lá um comentário pra galera de um filme que você não acha que é tão bom, mas que tem um personagem foda, um personagem que você gosta, é importante também, né? Com certeza. Eu queria agradecer aqui, ó, rapidinho, algumas pessoas que comentaram no blog, deixaram comentário lá no blog e estão fazendo cast com a gente, ó. Temos aqui o Leonardo, obrigado, Leonardo. Valeu, mano. O Doc Cocamonga, valeu aí o Doc, muito bom. O Doc sempre faz uns comentários muito bacana. O Henrique Krauser também, não sei se eu pronunciei o nome dele certo, se é Krauser ou Krauser. É Krauser. Krauser, muito obrigado. Krauser via Doiver. Temos aqui, ó, o Guilherme Alves Ferrari, Gui da Ferrari. Valeu, Gui, eu sei que ouve a gente lá de longe e compartilha com todo mundo lá também. Muito bom. Da hora, Guilherme, valeu. E, cara, muito mais pessoas que estão lá na página. Se a gente fosse abrir a página do Facebook aqui pra agradecer um por um, o cast ia ficar gigante. Então, galera, sintam-se aí agradecidos mesmo, de verdade. Obrigado por estar ouvindo a gente, pelo download, por estar curtindo o cast com a gente. E, por favor, continue, não é verdade? Com certeza. Sim, sim. É, nós vamos continuar aí sempre... toda semana postando um assunto maneiro. E se vocês sugerirem pautas também que vocês achem bacana, nós com certeza vamos considerar em fazê-las. Não tenham dúvidas disso. Exatamente, galera. Então, mais uma vez, obrigado por curtir o cast, obrigado por ouvir até aqui. E a gente se encontra na próxima semana. Valeu, galera. Falou, abraço. Falou, abraço. Até mais. E aí, galera, aqui é o Fernando Neto, tudo bem com você? Bem, eu quero falar sobre uma data específica pra você. Quero falar sobre a data de 10 de outubro de 1992. Você sabe o que aconteceu especificamente nessa data? Bom, provavelmente aí muita coisa, tá? Mas uma coisa que eu gostaria de falar especificamente foi que na data de 10 de outubro de 92 foi ao ar no Japão pela primeira vez a adaptação do anime Yu Yu Hakusho, dirigida por Noriyuki Abe e coproduzida pela Fuji TV, ao qual trouxe aí uma legião de fãs em diante até hoje, né? É um anime que ainda faz muito sucesso e nós do grupo Checklist Podcast vamos falar um pouquinho desse anime essa semana. Então eu espero você para curtir isso junto com a gente. Vince do Teddy.